Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um programa que é feito para a edificação do corpo de Cristo. Nesta manhã nós queremos abrir este programa lembrando vocês do nosso encontro no dia 12 de novembro, em que nós estaremos em nossa igreja em Planaltina, no local de reuniões do Ministério Apostólico De Volta à Palavra em Planaltina, em que nós estaremos ministrando uma rica palestra, uma palestra de cunho escatológico, que trata-se na verdade do tema A Batalha do Armagedom. De que lado você está? Será uma palestra que procurará trazer duas linhas paralelas desde a eternidade passada, mostrando como se deu o conflito entre o bem e o mal na eternidade passada, com a queda de Lúcifer, como que esta queda de Lúcifer, como que essa rebelião, ela vem se desenvolvendo e se desdobrando ao longo das eras, até chegarmos então na última das batalhas, chamada a Batalha do Armagedom. Será uma palestra maravilhosa. Eu quero convidar a você e a toda a sua família para que estejam conosco na nossa igreja em Planaltina. Anote o nosso endereço: quadra 5, conjunto G, lote 40, Vila Buritis, Planaltina. Vocês irmãos aí de Planaltina, vocês irmãos de Sobradinho ou das imediações, estejam conosco no dia 12 de novembro, será um sábado, às 19h30, para participar então dessa palestra, A Batalha do Armagedom. De que lado você está? Eu tenho certeza que aqueles que participarem desta palestra serão grandemente enriquecidos pela palavra de Deus, pela palavra profética, que procura não somente trazer o discernimento aos filhos de Deus com respeito aos tempos finais, como também nos prepara para esse grande dia, para que possamos assim caminhar de acordo com a luz da palavra de Deus, conhecendo a vontade de Deus e realizando então a sua vontade. Então deixe aí anotado na sua agenda, o segundo sábado do mês de novembro, dia 12 de novembro, às 19h30, grande palestra em Planaltina, A Batalha do Armagedom. De que lado você está? Também quero falar com todos vocês de Goiânia. O Ministério De Volta à Palavra está em Goiânia, não somente com o programa de TV no canal 21, como também nós temos aí uma extensão ministerial presidido pelo Bispo Giovanni. Então nós temos aqui o nosso endereço. Você pode anotar o endereço da Igreja de Goiânia: Avenida Rio Negro, quadra 189, lote 18, Parque Amazônia. Todas as sextas-feiras eu estou presente em Goiânia, tendo comunhão na palavra de Deus, estudando a Escritura, falando a palavra de Deus de uma maneira clara e simples, ainda que de uma maneira, ou seja, cheia de revelação, né? Uma palavra que traz, na verdade, a essência e a substância da revelação de Deus no Novo Testamento. Então você, irmão de Goiânia, você, minha irmã, vocês que desejam conhecer a Deus com mais profundidade, conhecer a sua palavra, esteja conosco na próxima sexta-feira. Nós temos lá toda sexta-feira, às 20h, reuniões de estudo da palavra. Veja o endereço: Avenida Rio Negro, quadra 189, lote 18, Parque Amazônia. Todos vocês são nossos convidados especiais. Vamos, queridos, abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Estamos falando sobre as sete igrejas da Ásia Menor. São profecias que compreendem o capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse. É uma porção dessa escritura que nos fala sobre as coisas que são. O próprio Jesus Cristo apareceu a João na ilha de Patmos, chamando a sua atenção para esta era da igreja, que tem o seu início logo ali no primeiro século, com a primeira igreja, a igreja primitiva, e então que se estende ao longo dos séculos até o tempo presente. É a era do Espírito, é a era da graça, é a era da igreja, tempo no qual o Espírito Santo está trabalhando intensamente para ganhar para trazer a Deus, trazer ao Filho aqueles que são seus eleitos antes da fundação do mundo. Depois da era da igreja, aqui depois de Laodiceia, começam então os selos, e então as trombetas, e então as taças. Ou seja, já constitui um período, que é o período inicial da grande tribulação, chamado o princípio das dores, e então em seguida a grande tribulação propriamente dita. Então estamos olhando o que que o próprio Jesus nos ensina e nos fala a respeito da igreja, a era da igreja. É importante que você, meu irmão, e você, minha irmã, você que recebeu a Cristo no seu coração, você que nasceu de novo, você que nasceu de Deus, é importante que você volte o seu olhar para a escritura profética em relação à igreja, para que você conheça a história da igreja, conheça todo o seu percurso, desde ali no finalzinho do primeiro século, que é a primeira carta à igreja em Éfeso, passando então pelo segundo século, que é a carta à igreja em Esmirna, que nós estamos tratando agora, e então passando século após século, para que você conheça a história da igreja, e uma vez conhecendo essa história no eixo profético da igreja, você possa ter o discernimento dos seus desvios, das suas quedas, das suas apostasias, dos seus erros doutrinários, né, dos seus sofismas, para que hoje você possa se posicionar com uma consciência, com entendimento a favor da verdade e não se deixe então levar pelos enganos do nosso tempo, dessas igrejas que se passam com o nome de igreja, porque usam o nome de Jesus Cristo, mas que em essência estão muito distantes de serem de fato igrejas de Jesus Cristo. Leia conosco, essa já é a terceira mensagem aqui baseada no texto da igreja de Esmirna, capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 8, que nos diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Mas vejam que Jesus se dirige aqui a uma igreja que tem características maravilhosas, e é importante nós lembrarmos que das 7 igrejas aqui, dos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, apenas 2 delas não recebem nenhuma reprovação de Cristo. Todas as demais, as outras 5 igrejas, são severamente reprovadas por Cristo. No caso, a igreja em Esmirna e a igreja em Filadélfia são as 2 igrejas para quem o Senhor não traz nenhum tipo de reprovação. Apenas o Senhor traz elogios a essas igrejas e então ele adverte para que elas se mantenham nessa mesma posição em que se encontram, para que elas continuem sendo aprovadas naquilo que elas realizavam. Então, esta igreja de Esmirna é uma igreja modelo, é uma igreja que nos é apresentada para que nós, os cristãos do século 21, ao olharmos para essa carta, possamos ver uma igreja para quem o Senhor não tem nenhuma reprovação. Então, aquilo que se diz a respeito dessa igreja, para nós serve de protótipo, serve de modelo, serve de inspiração. Precisamos olhar para a igreja de Esmirna e procurar tais características. O interessante é que Jesus disse sobre essa igreja: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Interessante é que as igrejas modernas, e agora eu não me refiro a todas as igrejas em sua totalidade, mas apenas me refiro à maioria das igrejas evangélicas do nosso tempo, e isso na verdade não é uma perseguição da minha parte, e nem mesmo uma facção, um espírito faccioso de minha parte, antes é um dever de todos aqueles que compreendem a palavra de Deus, que sabem daquilo que a Escritura fala sobre a vontade de Deus, é um dever proclamar a verdade e denunciar qualquer forma de desvio no meio do povo de Deus, com o fim de que aqueles que verdadeiramente têm o coração para Jesus possam se corrigir dos seus erros, tenham a oportunidade de se voltar à verdade da palavra de Deus. Veja que as igrejas, a maioria das igrejas dos tempos de hoje, falam que, na verdade, o sinal da bênção de Deus é uma vida materialmente próspera. É o que ensina tão veementemente a teologia da prosperidade. Dizem, inclusive, que aqueles que não gozam de bênçãos materiais, que não gozam de abundância de bens materiais, dizem que essas pessoas ou elas não têm fé, ou elas estão debaixo de uma maldição, ou elas estão porque cometeram algum pecado. Mas não é isso o que nos diz a palavra de Deus. Eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, para que você volte o teu olhar e o teu coração para a Escritura. Veja que quando Jesus se refere à igreja em Esmirna, uma igreja modelo, uma igreja que não tinha nenhum elemento negativo para que Jesus pudesse reprová-la, é dito que esta era uma igreja que tinha bastante tribulação. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E aqui se estabelece um paradoxo. Como pode ser dito dessa igreja que ela era uma igreja pobre, porém rica? E aqui nós vamos encontrar na Escritura que sempre que a Bíblia diz que a igreja do Senhor Jesus Cristo passava por momentos de profunda pobreza material, ela então passava, ela era uma igreja rica em coisas espirituais, ricas em bênçãos espirituais. Aqui, a pobreza a que faz referência nessa igreja é uma pobreza de bens materiais. E essa riqueza a que aqui faz referência é uma riqueza de bênçãos espirituais. Aqui se estabelece o oposto do que é dito da igreja em Laodiceia, a última das igrejas, uma referência à igreja do século 21. Você pode comparar aí no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 17, quando diz: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Veja que nessa carta à Laodiceia é dito que, embora ela se considerasse uma igreja rica por possuir muitos bens materiais, entretanto, em contrapartida, era uma igreja espiritualmente pobre, espiritualmente miserável, espiritualmente cega, espiritualmente nua, uma igreja infeliz. Ao passo que a igreja de Esmirna é exatamente o oposto. Embora uma igreja pobre de bens materiais, entretanto, era uma igreja rica. Rica em experiências com Deus, rica de Deus, por experimentar profundamente a Deus e o Espírito da glória de Cristo nela nas tribulações. Interessante que Jesus nos ensina essa questão de ser rico para com Deus, ainda que pobre para com os bens materiais. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. É importante sempre fazermos ressalvas, porque não faltam ouvidos e mentes pervertidas para procurarem nos contradizer, mentes pervertidas que procuram não entender o que nós falamos para nos acusar de coisas que, na verdade, nós não ensinamos e não acreditamos. Nós não estamos aqui ensinando teologia da pobreza, teologia da miséria. Estamos dizendo que a ausência de bens materiais, estamos dizendo que o fato de este ou aquele grupo ou pessoa não gozar de prosperidade material, isso não significa que essa pessoa está em pecado ou está debaixo da maldição de Deus. E que se uma pessoa, porventura, tem muitos bens materiais, isso também não é sinal da bênção de Deus. Ou seja, nós não podemos medir a bênção de Deus, a espiritualidade de uma pessoa, por meio daquele que ela tem ou daquilo que ela não tem. Esse é o testemunho da Bíblia. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12. Leia comigo a partir do versículo 13. Olha o que nos é dito. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, falou a Jesus: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Vejam que aqui nós temos alguém que tinha um problema judicial, era um problema de herança. E olha o que nós vemos hoje em dia, amados irmãos e irmãs, de campanhas, né, sobre causas na justiça, em que as pessoas fazem martelos de madeira, vendem, dizendo que o martelo da justiça vai efetuar e executar justiça na sua vida. O que nós vimos falar, ouvimos falar de campanhas, de que Deus vai fazer justiça, de que Deus vai resolver sua causa na justiça. Olha que essas pessoas, inclusive, nem tratam se há justiça na busca daquela causa. Mas veja o que que Jesus fala a esse respeito. É importante que você possa ter convicções bíblicas, que você não seja levado pelas suas emoções ou pelas suas necessidades. Veja aqui no capítulo 12 de Lucas, versículo 13, que nos fala de um homem que tinha um problema judicial, um problema de justiça, e ele vai a Cristo dizendo que Jesus Cristo, então, resolvesse o seu problema. Olhe qual é a resposta de Cristo, uma resposta que nada diz respeito àquilo que se ouve nos dias de hoje. Veja, versículo 14, mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Veja que Jesus Cristo, ele diz que, olha, ele não foi constituído. A sua missão e a sua obra não consiste em resolver problemas de justiça, causa de justiça. Pelo menos é o que a Escritura nos diz nesta passagem. É importante que você olhe para a Escritura, verifique na Escritura o que que Jesus nos ensina a respeito dessa questão. E então, no versículo 15 em diante, Jesus disse: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aqui está um desafio para você que é evangélico, você que é cristão, você que quer servir a Deus. Leia na sua Bíblia. Eu sei que neste momento talvez muitos dos que nos assistem nesta manhã possam estar retorcendo o nariz porque não gostaria de ouvir, ou porque considera que isto não é a verdade. Mas veja que esta não é uma visão particular, não é o meu ponto de vista, mas trata-se exatamente do falar de Cristo. Capítulo 12, versículo 15, tende cuidado. Jesus adverte a sua igreja, adverte ao seu povo, e guardai-vos de toda e qualquer forma de avareza. Eu pergunto para você que nesta manhã assiste a este programa: será que esta palavra de Jesus Cristo é a palavra que tem sido reproduzida nos púlpitos das igrejas do nosso tempo? Será que esta é a palavra? Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer forma de avareza. É a palavra que nós temos ouvido, que tem sido ensinada pelos chamados apóstolos, pelos chamados pastores, pelos chamados bispos dos nossos tempos? Ou certamente nós temos ouvido uma palavra que incita, que rega e que cultiva as muitas formas de avareza no coração? Veja o que Jesus diz: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Para aqueles que pensam que uma vida espiritualmente abençoada, ou uma vida abençoada por Deus, consiste em muitas riquezas, veja que a Bíblia contraria esse ponto de vista. A Bíblia diz, e é o falar do próprio Cristo, que aqueles que pensam que a vida de um homem consiste na quantidade de bens que ele possui, ora, ele diz que essas pessoas se enganam, estão enganadas e estão enganando a outros, porque é dito claramente: a vida de um homem, a vida do ser humano, a vida de uma mulher, a vida de qualquer pessoa, não consiste na abundância de bens que ele possui. E Jesus então passa a falar, a partir do 16, uma parábola para ilustrar quão infelizes são aqueles que depositam a sua esperança nas coisas deste mundo. Quão infelizes são aqueles que consideram que as riquezas materiais têm algum valor diante de Deus, quando diz respeito à responsabilidade do homem em face da eternidade. Jesus conta a parábola de um homem que, depois de produzir muito em um determinado ano, dizia para consigo mesmo, depois que ele recolheu, não é, milhares e milhares ali de alimento, de cereais que ele plantou e colheu em abundância, ele disse para si mesmo: que farei? Destruirei meus celeiros antigos e novamente vou reconstruí-los e vou depositar ali todo o produto e todos os meus bens. E então direi à minha alma: ó alma, tens aí em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ele diz que aqueles que têm os bens materiais como premissa, como valor maior de sua vida, são loucos, porque não consideram a necessidade de serem ricos para com Deus, ainda que pobres neste mundo material. E no 21, então, encerra dizendo: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, voltando aqui para Apocalipse, nos é dito que a igreja de Esmirna, embora fosse uma igreja materialmente pobre, era uma igreja rica para com Deus. É dito também sobre a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. E então Jesus agora denuncia, porque essa igreja sofria por parte daqueles que se diziam judeus. Veja que continuamente Jesus trata da falsa aparência, ou daquela aparência sem substância. Na igreja em Éfeso, ele nos adverte daqueles que se declaravam apóstolos e não eram. E agora na igreja em Esmirna, ele fala daqueles que se dizem judeus e não são. Antes, são sinagogas de Satanás. Isso porque, no livro de Romanos, no capítulo 2, e aí nós temos aqui no versículo 28 e 29, o próprio apóstolo Paulo nos ensina que judeu não é aquele que o é tão somente exteriormente, mas tem que ser circuncidado do coração. Jesus não está preocupado com as cerimônias exteriores que parecem declarar alguém ser alguma coisa. No caso de Esmirna, havia uns falsos judeus que, ainda que fossem em natureza, no aspecto natural do nascimento carnal, mas não o eram no espírito, não tinha a circuncisão do coração e, portanto, para Deus, não era um verdadeiro judeu. Antes, era uma sinagoga, uma facção maligna que perseguia a igreja de Deus no segundo século. O mesmo acontece nos dias de hoje. O simples fato de alguém eventualmente entrar, se associar, se filiar a uma chamada igreja evangélica, passando por um batismo ali na água, isso nada significa. Isto é apenas um sinal exterior, que, se não tiver uma concordância, se não for apenas uma face, não é, do lado oposto, do espírito, do novo nascimento, de nada vale. O batismo em água só tem algum valor efetivamente se verdadeiramente no coração aquele que se batizou em águas já tiver se submetido a uma união pela fé com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. De maneira que nos dias de hoje nós temos aí uma aparência do reino de Deus, uma aparência do reino dos céus, porque há muitos que são crentes, são evangélicos, tão somente exteriormente, ou seja, eles pensam que são filhos de Deus, mas faltou-lhes o mais importante, que é o novo nascimento. Jesus diz para Nicodemos, em João capítulo 3, que se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Ser filho de Deus é uma questão de novo nascimento, de regeneração do Espírito de Deus no espírito humano, de maneira que assim como a igreja em Esmirna sofria grandes perseguições por parte daqueles que se diziam judeus e não eram, assim também como Isaac sofria perseguição pelo suposto filho de Abraão, Ismael, que na verdade era um filho segundo a carne, mas não era considerado por Deus o filho da promessa, assim também nos dias de hoje, os crentes carnais, que não nasceram de Deus, que não têm o Espírito de Deus, mas que apenas são exteriormente evangélicos, também vêm a perseguir aqueles que têm a Jesus Cristo verdadeiramente no seu espírito, que pregam a palavra genuína de Jesus Cristo. Esmirna, então, é um modelo. Jesus, então, adverte dizendo, olha, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações ou tribulação de 10 dias. Jesus aqui anuncia as grandes tribulações ou os 10 períodos de perseguição que aconteceram durante todo o segundo século. Quando você lê a história da igreja, você verá que ali a igreja do segundo século foi uma igreja marcada por 10 períodos de perseguição contra ela. E então é dito que ela deveria ser fiel até a morte e receberia como recompensa a coroa da vida. E esta é a palavra de Deus para todos aqueles que hoje querem viver vida piedosa em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que aqueles que querem viver vida piedosa padecerão perseguições. E, portanto, esta é a palavra de Jesus para nós. Para você, meu irmão, que está sofrendo, para você, minha irmã, que está sofrendo por causa da palavra, seja fiel, continue na sua fidelidade. E essa fidelidade deve ter, na verdade, um efeito completo. Devemos ser fiéis até a morte. E então o Senhor, como recompensa, nos dará então a coroa da vida. A coroa da vida aqui não é um sinônimo de salvação, haja vista que a salvação é um dom de Deus, é uma dádiva gratuita de Deus, enquanto que a coroa da vida aqui nos é oferecida como um resultado, como uma consequência das nossas obras de perseverarmos, de sermos fiéis até o fim. A coroa da vida nos é oferecida como uma recompensa, como um prêmio para aqueles que mesmo diante de tantas provas são fiéis ao Senhor até o fim. Estes vão reinar com Cristo durante o reino milenar, vão desfrutar de um gozo de vida eterna que somente aqueles de quem é dito ao vencedor, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, é aquele que vencer. Você, meu irmão, e você, minha irmã, são convidados a serem cristãos vencedores nas tribulações. Você precisa de ter esse espírito de um vencedor, é o Espírito da glória de Cristo, é o mesmo Espírito que sustentou a Jesus Cristo durante todos os seus sofrimentos. Eu quero, neste momento, lembrá-los de que nós estaremos todas as sextas-feiras na nossa igreja em Goiânia. Anote o endereço da igreja de Goiânia, Avenida Rio Negro, quadra 189, lote 18, Parque Amazônia. Esteja conosco em profundos estudos bíblicos na palavra de Deus. Eu estou às sextas-feiras na nossa igreja em Goiânia, neste endereço, no seu televisor. E lembrando também aos irmãos de Planaltina, irmãos de Sobradinho, das imediações e também de todo o Distrito Federal, que nós teremos uma palestra de cunho escatológico no dia 12 de novembro, no segundo sábado do mês de novembro, às 19h30. A Batalha do Armagedom, de que lado você está? Eu estarei ministrando esta palestra em Planaltina e por isso eu quero convidá-los para que vocês sejam abençoados com tão rica mensagem que nos preparam para os acontecimentos finais. Tenham todos um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.